Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 18 de dezembro, em segunda discussão, o projeto de lei 952-A de 2011, que torna obrigatória a inclusão do tipo sanguíneo e do fator RH dos alunos em suas fichas de matrícula. A regra valerá tanto para escolas públicas quanto privadas, que deverão exigir resultados de exames que comprovem as informações. O projeto é do deputado do PSL, Átila Nunes. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.